dia uma briga estranha. Chego até a pensar que nunca vai ter fim. Todo relacionamento é difícil não passar fase ruim. Meu coração tá machucado, quebrado, e faz com que eu perca a esperança do nosso amor. Porque eu te amo, e viver sem você é como perder a razão. E mesmo que estamos errados, vamos lutar até o fim do nosso amor. Porque eu te amo, te amo, te amo. Dia uma briga estranha. Chego até a pensar que nunca vai ter fim. Todo relacionamento é difícil não passar fase ruim. Meu coração tá machucado, quebrado, e faz com que eu perca a esperança do nosso amor. Porque eu te amo, e viver sem você é como perder a razão. Vamos lutar até o fim do nosso amor. Porque eu te amo, te amo, te amo. E mesmo que estamos errados, vamos lutar até o fim do nosso amor. Porque eu te amo, te amo, te amo. Meus fã-clubes, obrigado pelo carinho. Ô, dona Elisângela, grande beijo.